de açoites, chibatadas, escarros na cara. O preço que foi pago por minha alma, uma coroa de espinhos gravado na testa. Foi julgado por uma lei cruel e severa. Das gotas de sangue no Getsêmani, as correntes e pancadas. Posto de frente com Pilatos, o patriarca. Foi espancado e arrastado em praça pública. Cenário de horror, como se o sangue cobrisse a lua. Seu rosto pálido, as pernas bambas, sangue no chão. Sua pele dilacerada pelos açoites com pontilhão. Sobre a influência mentirosa dos ortodoxos, foi levado como bandido a interrogatório. Foi acusado de violar a lei do templo, de conduzir ao povo falso ensinamento. Foi tratado como se fosse um agitador, acorrentado e condenado como um malfeitor. Religiosos faziam falsas acusações. O sumo sacerdote escandalizou, rasgou suas vestes. Possesso de ódio como um animal silvestre. O povo ali atento com os olhos arregalados. Davam gritos de euforia como em um espetáculo. Chão coberto de sangue todo gotejado. Do flagelo para a morte saiu arrastado. Seu corpo ensanguentado não gerou comoção. Deve ser um desses terroristas que fez a Santa Inquisição e passou as coordenadas para Adolf Hitler pra matar milhões de judeus em Auschwitz. Seu corpo mutilado, vergalhões, muitos calombos, pontapés, soltos no rosto, escoriações pelo corpo, o suor em seu manto, todo molhado, respiração acelerada, mostrava cansaço. Foi a canção. Aí o omisso se levanta e lava as mãos. Suas pupilas dilatadas, teus olhos roxos. A cruz pesada cambaleando, seu corpo torto, a carregando nas costas. Andou quilômetros, dias antes de Jerusalém. O saldo corramos, o peso do madeiro ferido, resposta aberta a chagas. Gargalhadas do diabo enquanto o povo murmurava. A tortura e gritos de dor, as batidas do martelo atravessaram tuas mãos. Com imensos pregos enfiaram-lhe uma lança e o fizeram beber vinagre. Escarneceram, zombaram, ignoraram seus milagres. A dor, a crucificação, agonia na cruz. Foi o preço por nossas vidas que pagou Jesus. Viveu do céu, nasceu da virgem, redimiu nossos pecados. Com suas dores e pisaduras é que fomos sarados.